Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Estamos chegando por aqui na sua rádio com o Gospel Hits e os melhores louvores. Tudo na paz aí do outro lado. Eu sou o Xandelle, hoje na comunicação em 60 minutos. Deus abençoe a sua vida, você católico, você evangélico, espírita, você de qualquer denominação. É bem-vindo aqui, tá bom? Curta nossa fanpage no Facebook e, consequentemente, deixe o seu recado por lá. Vamos começando com a banda Gospel 4x1, com a participação do Kleber Lucas, Foi por Amor, lançamento exclusivo. No ar, Gospel Hits. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Jesus por mim se entregou, foi por amor, foi por amor. Ele se entregou na cruz por amor. Verdade, e ela vos libertará. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Conhecereis a verdade. Jesus por mim se entregou, foi por amor. Foi por amor, Jesus por mim se entregou. Foi por amor, foi por amor. Jesus por mim se entregou. Foi por amor, foi por amor. Jesus por mim se entregou. Foi por amor, foi por amor. Deus!

Gospel Hits. Quantas vezes eu deixei de falar do teu amor? Quantas vezes eu não soube te adorar? Quanto tempo eu perdi? Te quero, Senhor. Desesperado estou, preciso de ti. Desesperado estou, preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Senhor. Quantas vezes eu deixei de falar do teu amor? Quantas vezes eu não soube te adorar? Quanto tempo eu perdi? Te quero, Senhor. Desesperado estou, preciso de Mateus capítulo 16, versículo 26 nos diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Esse é um alerta para você que trocou a sua real e única vocação, servir a Deus, pelo brilho e sedução deste mundo. Volte, pois nada trará sentido e satisfação real para a sua vida fora do propósito para o qual Deus o criou. Gospel Hits. will keep my life away, keep my life away. Because of all the love you show, I will keep my life away, give it all away, yeah. So I will lift the broken ones, show the world how you love me, how you love me, yeah. And I will reach, I will touch, give myself the way you love me, the way you love me, the way you love me. So I will lift the broken ones, show the world how you love me, how you love me, yeah, yeah. And I will reach, I will touch, give myself the way you love me, the way you love me, the way you love me, the way you love me. Learn to love one another through the love of the Father. Louvor Internacional passando aqui no Gospel Hits, Jeremy Camp, The Way You Love Me. Antes, Ministério Emanuel, Preciso de Ti, e Damaris, O Maior Troféu. Muitos lançamentos no programa, muito prazer mais uma vez aqui me identificando. Sou o Xandelli, com este ministério que faz parte de muitas emissoras de rádio e web rádio espalhadas por todo o Brasil, praticamente em quase todos os estados do país. E claro, também estamos atingindo o exterior. Boas-vindas aos novos parceiros, a DBV Web Rádio em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, direção do Marcos Rondon. Boas-vindas à Luz Betel Web Rádio em Campos de Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro, sob a direção do Emiliano. Esses dois parceiros que já começaram a levar aos seus ouvintes a palavra da salvação que está contida nos louvores e na mensagem bíblica que rola sempre no finalzinho do programa. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. Acredite, os maiores sucessos. É hora de vencer. Os maiores nomes do universo gospel. É louvor. E adoração. Não vivo mais eu. Gospel Hits, com uma exclusividade na sua rádio. Rádio. Aleluia. Gospel Hits. Oh, glória a Deus. E vamos continuando aqui com Gospel Hits, músicas que transformam vidas, desde 2008 com os melhores louvores. Quem quiser participar é muito fácil, né? Basta acessar o nosso site e deixar o seu recado em nosso mural www.redegospelhits.com.br. E ainda pode curtir a nossa página no Facebook pesquisando por Rede Gospel Hits, como fez aqui a Miriam Rodrigues de Guaíra, no Paraná. Deixou um recado dizendo que ouve sempre e está oferecendo para todos os amados da Igreja o Brasil para Cristo de Guaíra. Oferece também a todos os amigos ouvintes espalhado por esse Brasil. Amém, irmã, e obrigado pela participação. Alusão ao Lima Júnior de Muqui, no Espírito Santo, da Rádio Missionária Cristã, oferecendo aos nossos ouvintes e ao seu diretor, o Márcio Souza. E o próximo louvor vai lá para o Cezinha Souza e a sua esposa Eliane Gerevini de Souza, que nos ouvem em Carazinho, no Rio Grande do Sul. A paz, amados, e obrigado pela companhia aqui na sua rádio. Vamos ouvir então a nova de Bruna Carla, Deixa a Lágrima Rolar. Gospel Hits, a novidade começa aqui. Tantas coisas pra dizer, tenho tantos versos pra escrever. Fiz uma canção de amor pra cantar pra ti.

gonna trust and cast my fears aside. My life's a work that I know you'll finish. I know I'm gonna be alright. It's you I'll chase, even when I can't see your face. No matter how many skies fall down, I'm covered under the peace I've found. You're my shelter when there's nowhere. Sei.

as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. Eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Alusão aqui para a Ercília Lima, ligadinha no Gospel Hits, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Ao locutor Cláudio Santos, em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Também ao André Santos, de General Câmara, no Rio Grande do Sul. No exterior, quem nos ouve é a Cida, na Itália. O Josué Ramos, lá no Canadá. A Rosa Martinez, na Espanha. A Luciana, na Suíça. E em Portugal, nossas saudações ao Jonas, ao pastor Eduardo Ramos, a cantora Valérias Veras e ao Laus Costa. A paz do Senhor, muito obrigado pela audiência, né? E continue sempre participando aqui do Gospel Hits. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. Transformação. Aleluia. É adoração. Oh, aleluia. Gospel Hits, o ritmo que transforma vidas. É o Gospel Hits no ar, com os principais louvores aqui na sua rádio ligada em Deus. Tudo na santa paz aí do outro lado, meu irmão, minha irmã. Vamos lá, né? Vamos continuando aqui com o programa que abençoa a sua vida. Todos os ouvintes aí curtindo a nossa fanpage no Facebook, deixando o recado lá. É só pesquisar por Rede Gospel Hits. E para quem não está nas redes sociais e quer participar do programa, é só enviar um torpedo SMS para o número 49877. Repito, 49877. Onde escreve a mensagem, coloque primeiramente a palavra gospel. Dá um espaço e escreve o que quiser. Não esqueça de mencionar o seu nome e a cidade onde você ouve o Gospel Hits. Alusão abençoada aqui ao André Santos, em Boa Vista, no estado de Roraima. Para Lídia Carvalho, na cidade de Muqui, Espírito Santo. Para Shirley Meirelles, de Recife, no Pernambuco. E alusão abençoado ao Edson de Souza Siqueira, em Arruda dos Vinhos, que é um bairro tradicional lá em Lisboa, em Portugal. Vamos ouvir o Vineyard Brasil, Me Transformar. E na sequência tem a Aline Barros, Bem Mais Que Tudo. Esse louvor vai para a Lenice Alves da Silva, de Guaíra, no Paraná, e a todos os ouvintes em Aldeias Altas, no Maranhão. Gospel Hits! Em teu coração, em tua presença. Gospel Hits. Só as melhores. Gospel Hits, com exclusividade na sua rádio. Esse louvor é do último CD do Fernandinho, Uma Coisa Peço ao Senhor. agradecendo a audiência de todos aí do outro lado, seja aqui no Brasil ou no exterior. Agradecendo sempre a você que é católico, evangélico, espírita, para você que representa alguma denominação, alguma cultura ou etnia. Deus ama você e tem projetos grandiosos para sua vida. Amém? Não esqueça de curtir a fanpage no Facebook e deixar o seu recado por lá. Basta pesquisar por Rede Gospel Hits. Vamos agora com a mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem de hoje é A Fonte do Sustento. Está lá em Marcos capítulo 6, verso 41, que diz: E tomando 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Partiu os pães e os entregava a seus discípulos para lhes servirem. No esconderijo do Altíssimo, você encontrará todo o sustento que precisa. Ele é o bom pastor, por isso não haverá falta de nada. Marcos relatou que Jesus se retirou para um lugar deserto, mas foi seguido por uma multidão. Compadecido dela, ele pregou a palavra de Deus e, estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se deles, dos discípulos, e disseram: O lugar é deserto e a hora já está muito adiantada. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias em redor e comprem para si o que comer. Perceba que os discípulos tinham sensibilidade para a necessidade, mas não tinha fé para supri-la. Jesus então aproveitou a oportunidade para ensiná-los a ver além das dificuldades. Ele disse: Dai-lhes vós de comer. Então eles lhe perguntaram: Havemos de ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Embora os discípulos não pudessem imaginar como era possível obedecê-lo, Jesus estava pronto para demonstrar-lhes que há oportunidades em meio às impossibilidades. Primeiro, ele buscou pela semente ou pela oferta. Ele é o ponto de partida para a realização do milagre. Ele disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E tendo-se informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ele então ordenou que todos se assentassem na relva. Era uma forma de ensinar-lhes um princípio de fé. Primeiro vem o descanso, depois o sustento. Por isso você precisa confiar em Deus. Ele tem um método certo para abençoar você. Ou seja, semeie, espere e colha. Davi mencionou que primeiro devemos nos deitar nos pastos verdejantes para depois comermos na mesa que o Senhor colocará na presença dos nossos inimigos. Está lá em Salmos, capítulo 23, versos 2 ao 5. Deus é o supremo pastor, por isso não haverá falta. A sua oferta se multiplicará e, por fim, você terá mais do que no princípio. Essa é a palavra de Deus para o seu coração hoje. Reflita, meu irmão. E até o próximo programa Gospel Hits. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.